você. Amanhã recreio. Bora com o Covarde, tá na área. O quarto está na penumbra. Tem champanhe no gelo. Preparei com carinho. Jeca da Joia tá na área. Relações Públicas lá no Pop Live. Tem música suave. Olha as coleguinhas por ali, bora coleguinha. As nossas preferidas nessa primeira noite. Do Mariano e o Bruno aqui com a gente. Esquecer da vida. Fiz um mundo de sonhos pra lhe esperar. Tudo está preparado. Só falta você chegar. Bora, Tinho. O coração está acelerado. Olha o Bragança, tá por ali também. O corpo inteiro está. Meu amigo Jones dos Consumidores. Bora, Tio Pé, bora, Kelly. De vontade, de desejo. Desejo louco. Carrinho Edilene, o nosso casal viajante. Vai! Só está faltando você chegar. Só está faltando você chegar. Vamos lá, Paulinho Boy. DJ Paulinho Boy, o covarde da saudade. Olha quem tá na área. Meu patrão, camarada, Buiu Lanche. Olha a sua pet ali no fundo. Olha a pet. Deram o show em Vigia junto com os velhos agora. Cadê os velhos agora? Alô, Fanática. Coração está acelerado. O meu corpo inteiro está tremendo. Olha o Sandro e a Rojana, né? De desejo, meu melhor. Desejo louco de te amar. DJ Paulinho Boy, vai com calma, covarde. Senão, meu coração não aguenta. Chegou João Tubarão e a Branca. No meu diário encontrei um caso de amor. Um caso especial que me aconteceu. Meu camarada Gago da Pista Negra, carreira solo hoje. Cadê a Lene da Natura? Alô, solo! Vive em meu coração e é todinho meu. Pop 3D. Como eu a chamo, Deus te agradeço. Para o nosso casal favorito. Desculpa. Chegando junto. Bora, Cláudio, bora, Leandro. Como eu a amo, Deus te agradeço. Marcelão Turismo e a Pátio Rodeia, sabe? Alô, Quírio Saudade. Bora, Valé. Já me encontrei um caso de amor. Um caso especial que me aconteceu. Sei que esse lindo romance tem um grande sabor. Vive em meu coração e é todinho meu. Eu chamo. Deus lhe agradeço, por ela me escuta. Eu amo, como ela amo. Deus lhe agradeço, por ela me ama. Amiga Cacau do Whisky, tá na área. Eu chamo. Vamos lá, Alexandre do Whisky. Eu chamo, Deus lhe agradeço. mundo um dia acabou. Pop, saudade. Acho que agora tudo já passou. Olha quem tá por ali, meu amigo Ed, no Jornal Liberal. Bora, Tati! Olha o Cielo, aí nos Paraíbas. Foi bem melhor. Nós dissemos adeus. Olha o Milton César e o Minhoca. É do Cabaré, bebe e transa, é isso? Bebe mais um transa. Alô, Denise Pop! Nós dissemos adeus, porque não nasci pra você e nem você pra mim. A super máquina do tempo. Júlio, no Poço Ipiranga. E a sua primeira dama aqui no Bob. Eu não pensei que fosse terra. João do Barão, homem do hot dog. Bora, Branca. Mas todo um dia. Bora dele, bora, Carla. Os peladeiros na área. Gago da pista negra. Tá na área também, Leina Ardura. Meu amigo Douglas. Bora, Cabeção, Josiane. Amizade é o. Tô balanço, cabeçudo, moleque. Sangue bom pra caramba. Foi bem melhor. Nós dissemos adeus. Também os amigos da saudade, olha aí. Futebol pelado. Que morreu. Bora, menina. Nós dissemos adeus. Porque não nasci pra você. Pop saudade. 3D, amanhã domingo no recreio. Olha a Petrinha, Pretinha Digital. Hoje é domingo, dia bom. Alô, Pretinha! Céu azul, sol brilhou. Na praia vou curtir verão. O covarde da saudade, o Linho Boy. Banho de mar, sol que bom. Bronzeou. Chore cori, belo como a calda de um pavão. Que verão, que verão, que verão. Vou esquecer também, parabenizar meu grande amigo Dog dos Covardes. Ele, juntamente com o seu grande amor. Muitos amigos pra mim é bom. Tânia Cristina. Banho demais. Alô, João Paraíba. Eu trans a menina, trans um bom homem bom. Toma no show e trans um papo legal. Muitos amigos pra mim é normal. Banho demais, é tão natural. Daqui a pouquinho a gente já começa a rodar a vinheta das equipes e dos seguidores. Vamos lá. A máquina do tempo. Hoje é domingo, dia bom. Céu azul. Alô, Portela! Sol brilhou. Na praia vou curtir verão. Jorginho da Pedreira. Banho de mar, bom, bom. Chove cori, belo como a cauda de um pavão. Que verão, que verão. Tu traz a menina, traz um bom homem bom. Tomando chope, traz um papo legal. Muitos amigos, pra mim é normal. Banho de mar, isso é tão natural. Pra mim é normal. Banho de mar, isso é tão natural. Eu trans a menina. Achou! Não sei por que nosso amor ficou assim. Alô, coleguinha! Vamos lá! A gente vive brigando. sem razão. Do que eu falo, você não acredita em amigo Bira, nada. Ele é o seu grande amor, bora, gente! E diz que eu sou um stop. Dia do Chino tem pop, saudade. Na terra firme. Diz pra mim o que é que eu faço pra você compreender que eu gosto tanto, tanto é de você. Não tem ouvido os outros. Não escute o que outros falam. É meu mundo, pode crer. Confesso se errei, foi sem querer. DJ Paulinho Boy. Paulinho Boy. Vai, Gago. Não sei por que nosso amor ficou assim. A gente vive brincando. Parabenizar também a nossa família Rabelo. Ao comando aí da Ana da Tapioca. A tapioca mais gostosa do estado do Pará. Chegou o Amarelo Varejeiro. Bora, Amarelo! E diz que eu sou um snob, que eu tenho outro alguém. Diz pra mim o que é que eu faço pra você compreender. Eu gosto tanto, tanto é de você. Não escute o que outros falam. É meu mundo, pode ser. Confesso se errei. Foi sem querer. Confesso se errei. Foi sem querer. Aí o cara foi trabalhar e a mulher foi comer feijão pra fora, meu irmão. Eu fui trabalhar para tratar a minha mulher. E ela? Ela me enganou e entregou o seu amor a um outro qualquer. Em shows eu apresentava, eu cantava com amor e fé. Eu ganhava meu dinheiro e mandava pra minha mulher. Com seu gigolô, ela gastava lá no cabaré. Fala, Delane! A dama do cabelo vermelho do maior valor. Ela convertou hoje os pirulitos pra mulherada que gosta de chupar o pirulito pop na cabeça vermelha aí. É. Alô, Bilu, vem-te embora. Que a máquina já tá carregada. Bate foto, meu irmão. Luciene, Luciene, minha flor. Luciene, não me deixe, por favor. Luciene, Luciene, minha flor. Luciene, eu te amo, meu amor. Ele é aquele Julanca, aí dos verdadeiros já saudade, o maior valor. Obrigado, Machino. Esta noite eu vou pra Boemia, eu quero é beber. Aí, Prechinho. Oh, oh, oh, é no Beto do Bob. Daquela entrada eu quero esquecer. Brasília, saudade, a Lucélia, as meninas aí. Obrigado, tá, meu juro. Mas eu lembro de você. Luciene. Alô, Fantástica! Minha flor. Fantástica, beijo, olha. Luciene, não me deixe, por favor. Obrigado, Márcia, Lene. Pra Rafita. Luciene, minha flor. Bora, Palácio! Olha, meus olhos tristes. DJ Paulinho Boy. Meu bem, cadê você, covarde? Tô aqui, calma, barra. Sem você não sou ninguém. Pense Não me abandone. Olha o Sérgio, o Tedel, o Bulacho, o Madison. Galera do Curió, o Tinganeiros. Vivo sem você, pois eu sei. Até a madrinha nem veio hoje, hein, meu irmão? Bora, madrinha, beijo do boy. Sem você não existo. Por conta dos irmãos gêmeos hoje, Marcelão Turismo e João Tubarão. Carinho e sem amor. Bora aqui do Saudade! Por Deus, outra vez! E Valéria! Largue tudo e vem pra mim, pra viver até o fim. Dá-lhe covardes! Você não pode imaginar o quanto eu te amo. Nada existe sem você. Cadê o Berimão? Tá por aí? Você é o que eu mais quero. Bora, Michel, bora, Carmen! Te amo. Te amo. Te amo. Sem você. As fanáticas originais do Pop Saudade. Sou um pobre sonhador. Sem carinho e sem amor. Tô sabendo que tá chegando um manto novo aí das fanáticas. Por Deus, outra vez te peço. Largue tudo e vem pra mim, pra viver até o fim. Ela me olhava, querendo falar. Negra, como a noite escura, ainda tão pura, querendo me amar. Obrigado, Regina, tá de volta, olha. Ganhei os seus beijos, cheios de desejos. E em seus olhos eu vi acender-se. Os Velha Guarda do Pop Saudade 3D. Os Velha Guarda do Pop Saudade são eles. Bora, Velha Guarda! Quando abracei, senti estremecer. Ela me olhava, querendo falar. Olá, Fêmea. Maurícia, Dani Cabral, hoje representando a Chovete. Ainda tão pura, querendo me amar. Ganhei os seus beijos, cheios de desejos. As coleguinhas do Pop Saudade 3D. Uma chama ardente e o seu corpo quente. Fala de Paulo, Banana Paula. Quando abracei, senti estremecer. A Cássia. Joel, Malu. Eliane. Hoje tem a continuação do aniversário do Pop Saudade, lá no Recreio de Ananindeua. Você é o nosso convidado especial. Convidado especial, aparelhagem, Mineirão, Trem da Saudade, Chineral Digital. Vai ser bonita. A continuação da festa Maria, de aniversário de 15 anos do Pop Saudade. Na boca do Amazonas. Bora, Xano, bora, Rojana. Alô, casal viajante, alô, Carguilha, alô, Direne. Vai conhecer. Tenho vontade de um dia ser gente. Viu que acessou Jorge Motoqueira? O Oiapoque é o Chumi. Olha a Rita da Chovete. Eu me orgulho de ser americano do Sul. Americano do Sul. Os amigos da Saudade Futebol Pelada, fechados com Pop Saudade 3D. E com esse tal de cruzeiro, eu vou ver Chicago nos Estados Unidos. As Fantásticas 3D da Saudade. Eu vou ver Chicago nos Estados Unidos e volto. Nós já sabe o português. Quer ser importante, importantíssimo. Eu sou filho do Raimundo e da Dona Maria, da boca do Amazonas. Foi Galutinho, aí Ivonete. Quero sair. Hoje completando mais um ano de casamento aí, coisa boa. De um dia ser gente. Para o Fábio, ele, o César, Sérgio Imperador. Eu me orgulho de ser americano do Sul. Para a Rosa, olha, o Tino tá aqui, olha. Americano do Sul. Os Peladeiros da Saudade, essa galera é show de bola. Eu vou ver Chicago nos Estados Unidos e volto. Equipe Lang Lang no Pop Saudade 3D. Aqui também! Primeiro eu deixo rodar as equipes. Depois a gente vai pra carreira solo. Vamos lá! Vejo nessa palma a minha calma, minha alma. A dor do medo é o meu segredo. Acordo cedo sob o teto da razão. Olha o banana ali! Nas noites caladas, ainda amada, flor alada. Vai, Peladeiro! Além do tempo, além. Meu pensamento conduzindo a voz do não. Muita calma nessa hora. Minha poesia se perdeu no meu penar. Fiz então a alegria em cantar. Só restou na mente de um poeta aquele não. Esse mundo que é teu reino. Bora, Charlie, bora, Gisele. Os consumidores do Pop Saudade 3D. Dá pra doer, dá pra doer, dá pra doer. E dá pra doer, dá pra doer, dá pra doer. Perto do Pop, dos canalhas do comércio. É Pop na veia. Aí, bonitão! Formiga, bora, Paula, casal sensação, lá do Príncipe Negro Retorno, recebe os nossos abraços carinhosos, olha a Morena Mais chegando, bora, Tânia Cristina, bora, Dog, estou na mente de um poeta que ele não desse mundo que é doleiro e faz doer. Quando a mulher faz um serviço bem feito, é assim, meu irmão. E o cara também. Bem, deixa te beijar. Deixa. Eu só quero amar mais uma vez. Bora, amarelo. Você deu vida para mim. Eu te quero mesmo assim. Sempre somos dois. E aí, você gostou de fazer amor comigo? Gostei, gostou. Gostoso é gostar de você. Me envolvi na tua vida porque te quero demais. Gostei, gostou. Gostoso é gostar. As charmosas do Pop Saudade. Elas têm um charme 3D. Aí, Tati! Te quero demais. Para a Brigida, junto com o João Bilambe aí, meu irmão. Porque tenho algo especial pra lhe dar. Tesouros de amor e me vai encontrar. Você gostou, né? Gostei, gostou. Gostoso é gostar de você. E Brejara, nossa querida Mega Fabíola está, a mulher do Vrá. E a Chico vai ser muita honra lá, viajou. Gostei, gostou, gostoso é gostar de você. Me envolvi na tua vida porque te quero demais. Essa não, covarde! Adriana Retira! Amor que vai é saudade que vem. Quando conheci você, logo me apaixonei. Foi só um beijo pra gente se amar. Não demore tanto. O tempo foi passando e a gente cada vez mais se amando. Eu aprendi a ser só de você. Não demore tanto. Sozinho vou sofrer. Oh, oh, oh. Vai, volte logo. Para o casal viajante, já preparando o palho envenenado. Pro próximo final de semana, dia 21 e 22, tem Pop Saudade em Porto Alegre, em Marapani. Festival no Caranguejo. Tio Pé e Keno, o casal pop já está na área. Não importa o aqui quem fala é o Barba Negra de novo. Onde está o tal de Naldo? Cadê a Rayane? Mais pólvora, meu casal raiz do Pop Saudade. O tempo foi passando e a gente cada vez mais se amando. Sandra desde Furtiva. E a amiga Gleice pega a fuga. Bora, Gleice. Não demore tanto. Tinha digital, já está aqui. A distância é ruim, eu vou chorar até você voltar. Vou esperar, não importa o tempo que passar. Amor que vai, é saudade que vem. Chama a atenção do Bilu aí. Atenção, Bilu. Conheci. Chega aí, meu irmão, bora. Bora bater as fotos da família. Foi só um beijo pra gente se amar. Na verdade, gente, a gente tá bem estourado. E ontem viemos montar aparelhagem. E também fomos levar e passar o som da aparelhagem Mineirão lá em Santa Bárbara, no Acará. Nós estamos aqui cumprindo o nosso dever. Bora, Bilu, vem pra cima, meu irmão. Hoje à noite eu te encontro e nós vamos sair. Vou te levar naquele canto que fica Buiú Lanche na área. Te dar mil beijos, mil abraços, te fazer dormir. Oh, bate! Vou te mostrar um mundo novo que você jamais sonhou. Onde a chuva, o campo e as flores. Deixa o Leta, deixa o Dalto. Alô, Pretinho. Nesse mundo, nós vamos esquecer. Aí, Cavalhaque! Hoje à noite eu quero me perder de amar você. Pretinho do Gererê. E os lambe-lambe na parada. Eu quero ter você comigo sempre. E saiba que daqui pra frente. Sandro e Rosana, agora é Pop e Saudade 3D. Quero teu sorriso sempre alegre. Mas quero que você me leve pro seu corpo se fazer de mim. Pra Porto Alegre também, o carro vermelho vai estar no apoio. O padre Alexandre. Vou te mostrar um mundo novo que você jamais sonhou. Onde a chuva, o campo e as flores. Sandro e Rosana, agora é Pop Saudade 3D. Desse mundo, nós vamos esquecer. Hoje à noite eu quero me perder. E amar você, eu quero ter você comigo sempre. E saiba que daqui pra frente não vou mais deixar você longe de mim. Claudinha e Leandro, o casal favorito do Pop Saudade. Fala, Claudinho! É um gatinho lá da escola. Ele olhou pra mim sorrindo. Vem, traz uma água aí pro Bovarde. Pelo amor de Jajá. No segundo eu vi que estava apaixonada. Não podia em nada pensar. Eu queria ser a sua namorada. Para ele poder me beijar. Curtir, família! Baby. Os Caça Feia. Tô na área. Alô, Chaca Rato. O meu coração agora está perdido. O meu coração agora está perdido. Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai. A equipe pega feia do Curió. Tá demais. O gatinho lá da escola, ele olhou pra mim sorrindo e parecia me dar bola. No segundo vi que tava apaixonada, não pude em nada pensar. Eu queria ser a sua namorada para ele poder me beijar. Quando descobri que era brincadeira, fui pra casa como eu chorei. Não quis nem saber da minha mamadeira. Contei pra mamãe, eu até caguei. Saber que gosto comigo. O meu coração agora está perdido. Saber que gosto comigo. O meu coração agora está perdido. Saber que gosto comigo. O hino da Chopete, olha. Alô, Palácio! Se eu pudesse, eu chegaria mais cedo para prestigiar seu enterro. Acontece que eu não vou me prejudicar, arriscando... Olha o barulho do comércio, ele, o seu grande amor. Mas você também podia marcar outra hora pra poder se enterrar. Fala, formiga! Ele é a primeira dama lá no Príncipe Retrô. Obrigado, meu irmão. Você pode até nem achar decente minha ausência na missa de corpo presente. Se eu tivesse pelo menos motivação, tinha ido até mesmo a sua. Eita, bateu a pressão na prestígio. Você também podia marcar outra hora pra poder se enterrar. Segura ela, Beto. Você também podia marcar outra hora. Se essa porra, porém, fosse de manhã, eu iria esse ato de piedade cristã. Mas devido ao aperreio do horário, eu também não fui me divertir no velório. Mas você também podia marcar outra hora pra poder se enterrar. Mas você também podia marcar outra hora, outro canto, outra data pra poder se enterrar. Hoje tem a continuação do aniversário do Pop Saudade, lá no Recreio. Bora, Cleia! Bora, Cleia! Recreio! Se essa porra, porém, fosse de manhã, eu iria esse ato de piedade cristã. Mas devido ao aperreio do horário, Ricardo do Bloco Maia, queimando o nosso parceiro Zeca na Joia, lá no Super Pop Live. Outra hora pra poder se enterrar. Você bora, Bruno, bora, Mariano. Outra hora, outro campo, outra data pra poder se enterrar. Mas você também podia marcar outra hora pra poder se enterrar. Mas você também podia marcar outra hora, outro campo, outra data pra poder se enterrar. Pop no Palácio! Bora, Chico! Bato um gosto de fruta que deixa te na minha boca. Ai, que coisa louca, eu gostei daquele beijo. Cheio de desejo, me senti tão envolvente no teu corpo quente. Bora, querer. Aquele teu jeitinho de fazer amor comigo. Foi muito bacana, quero outra vez contigo. Deitar na tua cama, agora te ver sorrindo. Tinho saudade. Que me ama. Mas é legal demais fazer amor escondido. Mas é legal demais fazer amor contigo. Fala, Valéria! Mas é legal demais fazer. Olha o dog. Amor contigo. Mas é legal demais fazer amor contigo. Batom gosto de fruta que deixaste na minha boca. Ai, que coisa louca, eu gostei daquele beijo. Cheio de desejo, me senti tão envolvente. No teu corpo quente. Joyce Motoqueira, aqui no Pop Saudade 3D. De fazer amor comigo. Botou passar no Milk pra cá pro computador. Quero outra vez. Amanhã já tá na fita, meu filho. Deitar na tua cama, acorda te ver sorrindo, dizendo que me ama. Mas é legal demais fazer amor contigo. Gilson Marabá aqui com a gente. Forte abraço, Gilson. Olha quem tá por ali, rapaz. Meu grande amigo, Big Big Show. Um dos maiores dançarinos do estado do Pará. A gente tem um carinho todo especial. É pop, é pop, é pop. Olha o Jorginho. Chegou a Tati Rabetão da TR. E eu te quero eternamente, pois não vivo sem você. Está cansada de saber que eu te amo. Bora o bico doce lá de Ponta de Pedras. Bora o bico. É tão grande minha paixão, eu desejo de te amar. Edilene e Carlinho, só de boa no Pop Saudade. Eu te quero, eu te quero. Neide, Neide, Neide. Baby, baby, juro te amo demais. Hoje até sou capaz. Olha que birracha o doce. Obrigado. O Júnior, o Evan e o João aqui com a gente, obrigado. Gago da Pista Negra e Lene da Natura. Eu te quero eternamente, pois não vivo sem você. Bora, tio Pé, bora, Kelly. Bora, primeira hoje, ó. Já tá no CD, Marcelão Turismo, o poliglota da saudade. É tão grande minha paixão, eu desejo de te amar. Não me canso de falar.

Fala, Sérgio Imperador. Quando te encontrei. E também o Fábio. Sim. Tá aqui com a gente, vamos lá. Não dá mais para te esquecer. É um som de qualidade. Não sabe como queria tanto te conhecer. Com os super telões e a metralhadora. Eu fico alucinado, louco de paixão. E tá pegando fogo no meu coração. Alô, Zeca da Joia aí, meu irmão. DJ Edson vai agitar. DJ Juninho já vai comandar. Eu estou preparado, pode me tragar. Faz um S pra mim. Não consigo controlar. Alô, DJ Comprido. É o garçom Comprido, na verdade. Do Águia de Fogo, amor. DJ Alice a tocar e Juninho a metralhar. Os nossos corações com lindas canções. É bom estar aqui, te quero só pra mim. Galera do Curió, chega aqui com a gente, obrigado. Faz o S. Faz o S. Levante a mão e faz o S. É o som da Águia de Fogo. Faz o S. Com o Super Pop. Pop. Bom saber que estamos em segundo lugar no seu coração. Pois o primeiro é de Deus. Obrigado, meu Deus. Essa é a família Pop Pop. Feita de gente como você, que se sente à vontade e tem simplicidade. Seja bem-vindo à maior família de aparelhagens do Pará. Ei, Dentinho, aqui é a Vampira, meu gato. Eu quero uma cena bem romântica, porque o DJ Paulinho Boy vai começar a covardia. Ei, Pera, não fica com ciúme, bebê. Você joga a nossa foto no telão? Eu tô afim de covardia. Vai, meu Paulinho Boy, mete. Mete. Começa a covardia. Vai começar a covardia! Essa não covardia. Essa não covardia. Ah, um brilho tão profundo nos teus olhos. Vou tocar Valentino. Gostoso pro cara descolar o peludo agora. Eu sinto que o amor sobreviveu. É, há um calor dentro do meu peito. Quero te dizer que tudo vai mudar. Alô, Palácio! Te peço, fique um pouco mais comigo. Fala, Gina, saudades. Pense um pouco em nós dois. Ei, Lucélia. Oi. As meninas aí, obrigado também. Ah, teu amor sempre me alucina. Paduá. Quem curtiu na época? É isso, Beto do Bob. Paulinho Boy. Quero dor. Vamos lá. Paulinho Boy. Você é o que? Pop saudade. Pra ser feliz. Ah. Os nossos agradecimentos a toda a família saudade que hoje chega juntinho aqui no palácio pra curtir o aniversário de 15 anos do Pop Saudade. E já quero convidar todo mundo para daqui a pouquinho no recreio, gente. Vamos lá. Ah, teu amor sempre me alucina. sou aquele que vive pra te amar. Super Máquina do Tempo. Fique aqui. Garçom, traz cerveja aí pra equipe Lambi Lambi. Que hoje eles estão com sede, meu irmão. Quero todo teu amor. Você é o que eu preciso pra ser feliz. Essa não conversa. Olha os velha guarda aí no telão. Beto do Pop também faz parte dos velha guarda aí. No peito uma palavra mais. Um canto então chega por trás. Volta pra mim. Alô, Jeca da Joia! Nenhuma história termina antes de começar. Desce o luar pela chuva que cai de faz o S, Valéria. Bora, Kine, faz o S. Amanhã tu vai subir na estrutura do recreio, duvido. Tudo que eu disse é mentira. Hugo Assessor e a Jorge Botoqueira. O padre Alexandre, bora, Alexandre. Coisas que a gente se esquece, se tem que lembrar. Dog dos Covardes no Pop Saudade 3D. Ei, Alexandre do Whisky, aqui é a vampira, meu lindo. Me leva contigo pra passear de carro. Vai, lindo, me leva. Minhas coleguinhas ali também, obrigado. O maior valor. Com o Irene, um beijo carinhoso, Maldino Boy. Nossa material. Alô, Amarelo Varejeiro! Só sei do jeito que está. Eu sei que não vou aguentar. Volta pra mim. O covarde da saudade, DJ Paulinho Boy. Tudo que eu disse é mentira, não vale esperar. Coisas que a gente se esquece, se tem que lembrar. Nossa querida, o nosso amor desde fugitiva aqui, olha aí. Passou tão de repente. Sei um adeus e eu fiquei tão sozinho aqui. Já tem um pretinho daqui a pouquinho. Meu pretinho. E agora? Para o Bastido! Alô, Cris Branca! Um abraço carinhoso, Paulinho Bosch, Peladeiros. Hoje nada existe sem seu amor. Vem! Não fujas de mim, meu amor, meu grande amor. Pop Saudade. Espero que você volte. Bora, Tino Saudades, bora, Tino. Ele, o seu grande amor. Pois os meus braços. A mãozinha. A te chamar. Estou querendo abraçar o seu corpo com paixão. Zinha Saudade, já por aqui, pelo Pop Saudade 3D. É cabeçudo do Discord, meu irmão. Casal CJ, eu tenho um carinho muito grande também pelo meu grande amigo Douglas e a Josiane. Um forte abraço aqui do Paulinho Boy. Os baladeiros aqui, ó. Agora fico tão triste. Hoje também o nosso queridão Marcelão Turismo e a Pátio Potência representando os amigos aí. E o Quirinho Saudade e a Valéria. Bora, Gleice, bora, Gleice. Não fujas de mim, meu amor, meu grande amor. Espero que você volte, pois os seus braços a te chamar estão. Milena dos Covardes, o seu corpo com paixão. Bora, Divaldo, bora, Ana Paula. Me sacode, Gleice pega fuga. E daquele dos piores, por favor, me faça. Gleice de Bragança. Ela não foi embora. Espero tudo dessa vida, mas não estou preparado pra viver sem ela. É tudo tão fatal, tão mal, tão desigual. Tudo embora sendo um sonho. Essas coisas me lembraram dos momentos que eu te amei, que outros ventos espalharam por caminhos que eu nem sei, o que guardei e acumulei e o tanto que eu te dei. Chegou o Bilu. Transbordando ansiedade, mergulhando na saudade, fiz de conta que te via e te abraçava e te queria. E que aos poucos te perdia e eu não queria te perder. Sonhando, vendo as coisas divididas, me agarrando a salva-vidas, fim de conta que segui. Atravessando a calmaria, a tempestade que eu vencia, pra esse amor sobreviver. Sua sombra passeando pela minha escuridão. Eu deitado te esperando. Ei, Bilu, Bilu, Bilu, meu gato, cadê você, gostoso? Vim bater uma foto da vampira, quero postar no Instagram, eu adoro. E quando as minhas mãos em meus apelos procuravam seus cabelos, não achavam, não amavam e se afogavam em pesadelos, te acenando, te chamando e te querendo completar. Sonhando noite adentro, tão perdido, vendo tudo dividido, tudo se desmoronando, como um pássaro ferido, que podia estar voando e não consegue mais voar. Ei, Michel, aqui é a vampira, meu gato, você dança muito, nossa. E a Carmen, não fica com ciúmes de você, meu amor. Diz que a solidão não pode impedir jamais do nosso amor de vir a ser e acontecer, de nos fazer. Se você for até Recife, não esqueça as fanáticas e os covardes da esteira do chapéu, pois as praias e o sol de Recife. Eu sou mais Gilberto no Pop, ele é a Pretinha. Mas parecem coisas lá do céu. Curar no teu olho, Jardim. Quando você for até Recife, não esqueça dos livros de cordel. Artesanato do meu Recife, mas parece coisa. Chocolate da TF, o rabentão do Pop Saudade 3D. Olho linda. É, meu irmão. Que coisa mais linda. Esse tamanho. Como tem moça. Como tem moça. Quando você for até Recife, não esqueça da esteira e do chapéu. Olha o DJ Elton por ali. Pois as praias. Alô, Tetel. Vamos curtindo a saudade, né, meu irmão? Recife são na terra um pedaço do... Lembranças boas de Recife. Só vi a metade aí, olha, Douglas. Pois as praias e o sol de Recife. Escreve no seu... Mas parecem coisas... Prepare os canhões, que a Merimã está no pop. Mas pálvora sem piedade. Além das praias e do sol. Égua, tá tirando barato. Toda uma cultura. Ele falou que Recife, ele lembra do Paixandu. E que se cala e... Quem é do Paixandu aí, hein? De maracatu de bate virado. Quem é do Clube do Remo? Se todo um folclore esperando pra ser explorado. Existe um povo maravilhoso que recebe o visitante com os braços abertos e o coração cheio de amor. Hei de achar alguém que me dê amor, que fale só de amor, pra que eu possa pensar que a violência já não representa nada, que a paz já foi encontrada, que a guerra acabou. E que a gente já possa viver e possa falar com um semelhante sem ter que morrer, sem ter... Eita, Johnny Bob, ainda tem recreio hoje, hein? E criança... Olá, Lucélia. Possam brincar... Olá, velha guardas! Alô, Chima, alô, Chima. Indo cantar, só a nossa amizade da Chima. E amor. Começou na minha passagem lá pelo Tupi na Baixa Oeste. Tendo carinho em tudo especial. Vamos lá. A 2000. Nossa querida Cacá do Whisky. Junto com as meninas aí, obrigado. Mas, vamos lá. Que só falava de amor. E o mataram. Mas o mataram fisicamente. Pois o seu espírito, pois suas palavras estão mais vivas do que nunca. Na voz de muitas pessoas que acreditam que o amor existe. E que a gente já possa viver, já possa falar com um semelhante, sem ter que morrer, sem ter que matar. E crianças já possam brincar, sorrir e cantar, soltar seu perfume de amor pelo ar. E não voltar. Tu gosta dessa, né, Cassi? Me dá seu carinho, devagarinho, mata meu desejo, com os teus beijos, romance louca, te faço minha mulher. Beto, chega aqui que eu não vou entender, meu irmão. Quero ser seu dono, toda essa noite, me cansa. Nos seus açoites, entregar-me a porco, fazer o que você quer. Mas tudo isso é obsessão que eu vivo a imaginar. A fantasia de amor com você, sonhando o dia eu te amar. Pop Saudade. Aí, garçom, traz chope, meu irmão, para ganhar real. Traz pacote de cerveja aqui, Bulambi Lambe. Dinheiro foi feito pra gastar. Me dá seu carinho, devagarinho. Mata meu desejo com os teus beijos. O covarde da saudade, o Linho Boy. Mulher. Fazer o que você quer. Bora recordar. Mas tudo isso é obsessão que eu vivo a imaginar. A fantasia de amor com você, sonhando um dia eu te amar. Mas tudo isso é obsessão que eu vivo. Olha os Lambilambes voltando aí, os foguinhos. Falaram que estão com força total, estão com sede. De amor com você, é muito show, bê. Sonhando de eu te amar. Ô, Claudino. Essa não, covarde. Busca a cara da Gina Saudade. Não, eu não quero deixar acabar a poesia. Eu não quero virar uma máquina fria e nem me programar feito um computador. Prepara, Bentinho, já já você vai até 5 da manhã. Não, eu não quero te olhar como um corpo somente que se entrega pra mim, corresponde, não sente, que se liga como. Olha, Galotinho, saudade. Ele, o seu grande amor. Aniversário de casamento hoje, olha. Não, eu não quero embarcar numa nave vazia. Eu não quero te amar pelo espaço de um dia. Eu não quero te usar, esquecer de você. Não, eu não quero brincar desse jogo obsceno. Eu não quero. Minha amiga Tati Turboleja. Tati Maria, na verdade. Como ela falou. Lá no meu setor, lá no Curião Tiga. E eu? Eu quero ser quem caminha contigo. Eu quero ser quem te aquece na cama. Eu quero ser quem te abraça, te aperta, te beija e te ama. Eu quero ser teu pecado mais puro. Eu quero ser a emoção proibida. A sensação. Traz uma água aí, Beto. Mais eterna, mais longa, mais doce, atrevida. Olha que bitriga! Não quero te olhar como um corpo somente que se entrega pra mim, corresponde, não sente, que se liga como videogame de amor. Não, eu não quero embarcar numa nave vazia. Eu não quero te amar pelo espaço de um dia. Eu não quero te usar, esquecer de você. Atenção, Bilu, dá um chega aí, Bilu. Aqui continua o Naldo dos Covardes, rapidão. Bora, Bilu. Jogo obsceno, eu não quero provar desse doce veneno e morrer de prazer por uma noite só. Recordando. Eu quero ser quem caminha contigo. Eu quero ser quem te aquece na cama. Paulinho Boy. Eu quero ser o covarde da saudade. DJ Paulinho Boy. Beijo, te ama. Daqui a pouco tem recreio. continuação do aniversário do Pop Saudade, né, gente? Vocês são nosso convidado especial. Convidado especial, Trem da Saudade Mineirão. E a aparelhagem Cineral Solamor. Pop Saudade. Tá aí, pra quem não presta. Se você brigar novamente, vou embora. Mas ouça bem o que eu digo agora. Eu não presto, mas eu te amo. Eu não presto, mas eu te amo. Minha vida foi sempre assim, mas... Eu sou a Ana da Tapioca. Você quiser, vou modificar. O Vade vai tocar mais três. Não presto. E baixar a bola aí pro meu pretinho. Eu não presto. DJ Dalto, primo de DJ Dalto, pra comandar até o finalzinho. Vamos lá. Alô, Preto Pop! No meu carro fujo de tudo, sempre correndo. Só vou parar você me querendo. Eu não presto, mas eu te amo. Eu não presto, mas eu te amo. Chama atenção aí do Geretão Luiz. Ele que tá no comando hoje. Atenção, Luiz. Então chega aqui com o covarde da saudade, DJ Paulinho Boy. Ó, pretinha. Todos dizem, meu bem, que eu tenho uma vida agitada. Eu sou playboy, não valho nada. Eu não presto, mas eu te amo. Eu não presto, mas eu te amo. Que eu não sou capaz de amar ninguém de verdade. Eu só penso em minha vaidade. Eu não presto mais. Lambi, lambi. Eu não presto, mas eu te amo. Dali, Paulinho! Vai! Não chega na joia! O homem que carrega a marca Pop no coração. Há momentos no tempo em que paro e penso. Pop Saudade. Não há mais tempo a perder com você. Que o amor é apenas mais um sentimento. Todo jogo a vida para resolver. Aproveitar os momentos que há tempos incertos. Já favorito, nosso casal favorito, olha. E aí, gostaram? Dama, lá no Príncipe Negro Retorno. Dia 5 a gente vai estar juntos no aniversário do maestro lá na Via Sul. Bora aqui de saudade. Que o amor é apenas mais um sentimento. Bora nossas fantásticas ali. Hoje, o seu novo manto. Bora, marcha! Olha a Rafita Furacão. Cadê a Lene? E há tempos incertos, torna tudo concreto. quarta furacão do Pop Saudade 3D. Aproveitar os momentos que há tempos incertos. Pra vida, o Valtão tá na área, hein? Pop Saudade. Bora, tio, pega da Kelly. Bora, Kelly. Grande a tristeza que de noite me acompanha. Sozinha na cama, nesse quarto tão vazio. A Carmen viaja, cadê o preto? Bora, preto. Pensamento, lindos momentos. Aí, Bobete. Deixa eu ver quem tá por ali. Altêmia, Dani Cabral, a Cleia e a Rita. E também a Milena. Olha a Tati. Com esse homem, se alguém souber que diga para mim onde ele se esconde. Viva esperar em vão o que quer. Mas ao viajante de Carlinhos e Edilene. Já é sábado, Porto Alegre. Haja caranguejo na marmita. Um dia de verão. Grande a tristeza que de noite me acompanha. Sozinha na cama. Nesse quarto tão vazio. Pensamentos. Lindos momentos. Lucélia, ela gosta de fazer o S. Preciso encontrar de uma vez com esse homem. Se alguém souber que diga para mim onde ele se esconde. Pop Saudade. Para Roberto Pop, faz parte da sua Bete aí. E do seu grande amor, Maurício também tá hoje, olha aí. Só traz cerveja pro Lambi Lambi. É que eu tenho uma esponja debaixo da tua língua. É, Jorginho. Preciso encontrar de um. Bora, Claudinho. Com esse homem. Pop Saudade 3D. Diga para mim onde ele se esconde. Bora, Pretinho. Toca essa aqui mais outra. Você comanda. Pop! Quando florescer, mas logo amanhecer, você minha vida, meu bem, eu te amo. DJ Paulinho Boy, simplesmente original. Chama mais uma vez a atenção aí do gerente Luiz Promoções. Dá um chega aqui com o covarde, gerente. Pela vida normal. Alô, Luiz, tá me escutando aí, meu irmão? Chega aí. Tudo legal. DJ Ângelo e também um Tony Midback e a Dona Rose aqui, né, meu irmão? Isso tudo é normal. Meu bem, eu te amo. Meu bem, eu te amo. De cuca legal. E é sempre coisa e tal. DJ Paulinho Boy. DJ Paulinho Boy. Dia 28. 28 de setembro. Tem Pop Saudade pela primeira vez. Da sede do São Joaquim da Marambaia. A vida me leva a você. Isso tudo é normal. Arô, Nereco. Aqui é o cacique cara de pau. Ora, faz o... Arô, Neneco, aqui é o cacique cara de pau. Ora, faz o seguinte, mano, né? Libera aí um vale para o nosso querido amigo Paulinho Boy, que ele tá de zerone, olha. Obrigado, família Saudade. Daqui a pouquinho a gente encontra no recreio. A todos vocês, o nosso muito obrigado. Bora, Dalton, detona, vem a saideira. Olha o caverna do Cega Latina da Saudade. Meu olhar distante, sou pássaro errante. Sigo a te buscar. Numa ânsia louca. Chegou o filho da madrinha de outra vez te amar. Eu tentei em vão me acostumar. Viver sem o pop! Viver sem você. Já vi que não dá. Me ama, me ama. Finge até me engana. Se rosto que eu esqueci. Braços, me mata de amor. Me ama, me ama. Finge até me engana. Se rosque meus braços. Divaldo 3D e Ana Paula estão aqui na Super Máquina do Tempo. Eu ando sozinho e no meu caminho tudo é solidão. Você me faz tão bem, o que ninguém sabe fazer. Eu tentei em vão me acostumar. Oi. Viver sem você, já vi que não dá. Me ama, me ama, finge até me engana. Se rosque meus braços.